A paz do Senhor Jesus, queridos, que a bênção, a paz, a alegria e o amor do Senhor seja sobre você e sobre você permaneça hoje e todos os dias da sua vida. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jeremias, mas antes de fazermos a leitura do texto, eu quero dizer para você que amanhã, sábado e domingo, haverá ministração especial para líderes e para crentes maduros, crentes que querem experimentar uma vida madura, uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor. Então, não perca amanhã, ó, a ministração, amanhã e domingo, a ministração para líderes, para crentes maduros e todos aqueles que desejam uma experiência mais profunda com o Senhor, com o pastor Sérgio Gama. Nós vamos ver hoje o capítulo 25 de Jeremias, que vai falar sobre os 70 anos de cativeiro do povo de Israel. Diz assim: no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, essa palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando: durante 23 anos a palavra de Yahvé tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vós, pregando-vos intensamente, mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas. Contudo, não destes atenção tampouco, inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos alertavam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitareis na terra que Yahvé deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade para sempre. São sigais outros, não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocastes a cólera por meio de vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, proclamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades, assevera Yahvé, e deixarei essa terra completamente arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que adverti que faria contra ela, exatamente tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porquanto os próprios babilônios serão feitos de escravos por muitas nações e grandes reis, e eu lhes pagarei conforme as suas atitudes e as suas obras. até o versículo 14, e depois a continuação do capítulo vai falar sobre o cálice da ira de Deus, que será dado a todas as nações ao redor, que todas as nações que estão ao redor de Jerusalém, que estão ao redor da Babilônia, todos eles beberão do cálice da ira do Senhor e se embriagarão e cairão todos, e todos serão destruídos, todos serão derrotados, porque o Senhor já não aguenta mais o seu pecado e não aguenta mais o seu agir para com ele. E a sua maledicência, o seu desamor, a sua falta de amor ao próximo, a sua falta de justiça, tudo isso está cheirando mal ao Senhor. Então, todas as nações que estão ao redor, elas também serão julgadas pelo Senhor e serão condenadas pelo Senhor, porque pecaram contra o Senhor e contra o Senhor zombaram e dele não ouviram as suas palavras e fizeram tudo o contrário ao que era para ser feito. Fizeram aberrações e adoraram outros deuses, todos eles adorando outros deuses, servindo a outros deuses, fazendo com que a cólera do Senhor caísse também sobre eles. Mas hoje nós vamos nos ater mais à Babilônia, mais a Judá e a Babilônia, que é o cálice do Senhor que está sendo derramado no momento sobre Judá e também no futuro, depois de 70 anos, será derramado sobre a Babilônia, que também beberá o cálice da ira do Senhor. Aqui nós vemos o profeta Jeremias dizendo por quantos anos ele profetizou em Israel, por quantos anos ele falou a mesma palavra, a palavra de buscando e chamando o povo ao arrependimento. Isso aconteceu durante 23 anos. Por 23 anos ele profetizou, por 23 anos ele falou, por 23 anos ele pregou, por 23 anos ele anunciou a palavra de Yahvé para que houvesse arrependimento em Israel, mas eles não ouviram a palavra do Senhor. Assim como também o Senhor havia enviado outros profetas, outros servos para falar a mesma palavra, mas eles também não ouviram, não deram ouvido à palavra do Senhor. E pecaram, continuaram pecando, pecando cada vez mais, fazendo cada vez mais aberrações na presença do Senhor, endurecendo seus corações e servindo a outros deuses e fazendo tudo contrário à vontade do Senhor. E agora chegou a hora do Senhor, então, cobrar deles o preço das suas atitudes, o preço do seu pecado, o preço da sua dureza de coração. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 24, quando Nabucodonosor entra na Babilônia e leva cativo todos os nobres. Os nobres vão primeiro, todos os nobres e todos os de nobre ofício. Os nascidos nobres e os de nobre ofício são levados para a Babilônia. Ou seja, muita gente é levada para a Babilônia para servir. São os primeiros a serem levados. Os nobres, ou aqueles que eram de nobre nascimento, e também aqueles que tinham ofícios nobres em Judá, são levados primeiro para a Babilônia para servir ao rei da Babilônia. E aqui nós vemos no capítulo 25 o profeta falando não desse. Não dessa leva de pessoas, mas falando sobre o primeiro ano de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor assumiu no lugar de seu pai morreu e ele assumiu o trono. E assumiu o trono com determinação de expandi-lo. de fazê-lo crescer e de fazê-lo estendê-lo nas quatro direções, né? Norte, sul, leste e oeste. E ele vai contra essas nações e ele vai crescer mesmo, o reino vai expandir muito e vai expandir na direção de Jerusalém, vai expandir na direção da Cidade Santa, porque a Cidade Santa foi dada a ele pelo Senhor por causa do pecado do povo. O povo que não quis ouvir a voz do Senhor, que não quis ouvir a palavra do Senhor, que não quis se arrepender, tiveram 23 anos de oportunidade para se arrepender e não se arrependeram, não ouviram a palavra do Senhor, não atentaram para a palavra do Senhor, não quebrantaram seus corações, antes, pelo contrário, cada vez mais os seus corações malignos se endureciam e cada vez mais eles serviam a falsos deuses e adoravam a falsos deuses. Tudo isso como uma provocação ao Senhor, e o Senhor se sentia provocado por isso, e o Senhor não aceitou essa provocação. E o Senhor não aceitou essa desolação, então, e isso, tudo isso agora vem como recompensa, como a recompensa deles é ser levados todos, ou a parte será morta e a outra parte será levada cativa para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor assumiu o trono e Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Olha só o que diz o versículo 9: chamarei todos os povos do norte, ou seja, toda a nação da Babilônia, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor. Ou seja, Nabucodonosor estava nas mãos do Senhor. Ele viria contra Judá, faria de Judá uma assolação, faria de Jerusalém uma assolação, faria de Israel uma assolação, mas não por vontade própria. Ele estava fazendo aquilo que Deus estava designando a ele para fazer. Ainda que ele não soubesse, ele não sabia que estava sendo usado pelo Senhor, nas mãos do Senhor, como servo do Senhor, mas ele foi usado pelo Senhor para fazer o julgamento que o Senhor desejava contra o seu próprio povo, o povo rebelde de coração maligno. E depois nós vamos ver, quando nós temos o livro de Daniel, nós vamos ver Nabucodonosor passando por um momento de profunda humilhação, profundo terror, porque ele vai viver como animal, e como animal ele vai ter que até ele reconhecer, ele não deixa de viver como animal, ele se torna um verdadeiro animal, vivendo com os bois, dormindo no sereno, comendo alimento dos animais, isso tudo por 7 anos. Até ele reconhecer que Deus era o único Deus, o Deus, só existia um Deus, e esse Deus era Javé, era Iavé. E ele vai reconhecer, e quando ele reconhece que Iavé é o único Deus verdadeiro sobre a terra, então ele volta para o mundo dos viventes, ele volta para o seu trono, ele volta a governar como rei da Babilônia. Mas enquanto ele não reconhece Deus como seu Senhor, como autoridade sobre a vida dele, como Senhor e Salvador da sua vida, ele não volta a ver a terra dos viventes, ele não volta a conviver com os seus familiares, com a sua corte, com os seus nobres, com o seu território, no seu palácio. Ele vai viver como um animal no meio do campo. E no meio do campo, e depois de 7 anos, vivendo como um animal, ele vai olhar e vai reconhecer Deus como o único Deus, Senhor e Salvador de toda a terra. E aí sim, o Senhor então restitui a ele tudo o que havia tirado dele, que era o trono, que era a convivência dos familiares, que era a convivência com a sua corte, que era a convivência com o seu povo, que era o seu lugar de governo sobre a Babilônia. Isso tudo será restituído a ele só depois que ele reconhece Deus como Senhor e Salvador. Por isso Deus chama ele de meu servo, porque ele vai ter um momento que ele vai reconhecer a Deus como Senhor da sua vida. Então, nós precisamos estar atentos, queridos, porque a palavra do Senhor é a verdade, e ela nos conduz a toda a verdade. Tudo que está escrito na palavra do Senhor se cumpre, ou já se cumpriu, está se cumprindo, ou vai se cumprir. Não tem jeito. A palavra do Senhor, uma vez que ela saiu da boca do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia. Ela não volta para o Senhor sem antes fazer aquilo para qual ela foi designada. Isso disse Jesus. Jesus vai dizer isso para os seus discípulos: nenhuma palavra que sai da minha boca volta para mim vazia sem antes fazer aquilo para qual foi designada. Então, toda palavra que sai da boca do Senhor, ela acontece. Às vezes pode demorar, como aqui no caso de Jeremias, como aqui no caso de Judá, foram 23 anos. Demorou 23 anos para que houvesse para que houvesse o cumprimento da profecia de Jeremias. Jeremias profetizou por 23 anos. Foram 23 anos de lamento, foram 23 anos de dor, foram 23 anos de sofrimento, foram 23 anos de perseguição, mas foram 23 anos de falando a palavra do Senhor e falando diariamente, conforme o Senhor lhe dizia para falar, ele falava, ele proclamava, ele dizia, ele espalhava a palavra do Senhor, ele ia onde o Senhor mandava ele ir, fazia aquilo que o Senhor mandava ele fazer, e ele obedeceu tudo quanto o Senhor mandou ele fazer. E por isso ele foi tido e encontrado como um servo fiel. E nós precisamos também, olhando para a vida de Jeremias, e olhando para esse livro, e olhando para essa palavra, olhando para esse capítulo 25 de Jeremias, estarmos atentos, queridos, porque o Senhor fará a sua palavra cumprir-se na nossa vida, ainda que pareça que esteja demorando, ainda que pareça que esteja passando muito tempo. Talvez o povo de Israel tenha pensado: olha, faz tantos anos que Jeremias fala, ele fala, fala, fala, e nada aconteceu até hoje, não vai acontecer nada. E eles pensavam que nada iria acontecer. E quando eles menos esperavam, Nabucodonosor invadiu a cidade e tomou todos os nobres e todos os de nobre também ofício, e os levou cativos para a Babilônia. Essa foi a primeira entrada de Nabucodonosor em Judá, e foi a primeira tomada de território que ele faz, porque depois vão ter mais outras duas entradas, mais duas interlocuções de Nabucodonosor em Judá. Porque ele vai entrar a primeira vez e vai deixar um rei, vai deixar Zedequias no lugar do rei que estava, e Zedequias fica como um vassalo dele, porque tinha que pagar tributo, tinha que prestar contas de todas as coisas, ou seja, tudo era para Babilônia, não sobrava nada para Judá. Todos os bens, todas as riquezas que havia no estado, tudo isso era dirigido para Babilônia, porque era parte do acordo. Ou ele fazia isso, ou senão ele era morto. E nós vamos ver mais à frente que Zedequias vai tentar romper esse acordo. Ele vai tentar anular esse acordo buscando apoio no Egito, buscando apoio com o rei, com o faraó do Egito, para que o faraó do Egito o livrasse das mãos de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor fica sabendo e vai destrói os exércitos do faraó e invade novamente Judá e tira Zedequias do trono e o mata por causa da sua desobediência. Não adianta a gente tentar ludibriar, a gente tentar fazer aquilo que não está escrito que é para ser feito. Porque uma vez que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. O Senhor disse que ia tornar Judá uma assolação, e tornou Judá uma assolação. Tornou Judá um lugar de desprezo, um lugar de abandono, um lugar de terror, por causa do pecado do povo. Então, o Senhor não tolera o pecado, o Senhor não tolera a arrogância, o Senhor não tolera a injustiça, o Senhor não tolera nada que não provém da sua palavra, que não provém da sua lei. A sua lei é fiel, a sua lei é boa, e a lei do Senhor é boa e refrigera a alma. Nós precisamos ter isso claro para nós e sabermos que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir a tempo ou fora de tempo. Muitas vezes nós achamos que está demorando o cumprimento da palavra do Senhor. É normal a gente ouvir muitas pessoas dizendo: mas desde que eu era criança, eu ouço falar na volta de Jesus e até hoje Jesus não voltou. Mas o apóstolo Pedro vai dizer: quando escutarem isso, atentai, porque está às portas a volta do Senhor. Não dei ouvidos, porque as portas está à volta do Senhor. Então, se nós temos ouvido mesmo, é verdade. Então, quanto mais dias passa, quanto mais dias vivemos, quanto mais dias ouvimos sobre a volta do Senhor, sobre o cumprimento da palavra do Senhor para fazer justiça sobre a terra, para fazer justiça aos seus servos, isso é cada dia que vivemos, é um dia a mais que se aproxima da volta do Senhor, ou é um dia a menos que nós temos para viver antes que o Senhor volte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos olhar para esse texto e saber que, ainda que demore 1.000 anos, pode demorar mais 1.000 anos para Jesus voltar, mas ele voltará. Porque ele disse que voltará. Ele falou que ia para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar, para que onde que ele estivesse, nós estivéssemos com ele. E essa foi uma palavra que saiu da sua boca. E como foi uma palavra que saiu da sua boca, não voltará para ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então, meus queridos, em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos. Jeremias profetizou por 23 anos, mas depois de 23 anos se cumpriu a palavra do Senhor. E nós não sabemos ainda quantos anos será profetizado sobre a volta de Jesus. Nós não sabemos quantos anos ainda nós temos para ouvir, para o chamado ao arrependimento, o chamado à mudança de vida, o chamado para a justiça, para a lealdade, para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. O povo de Judá estava seguro, porque havia falsos profetas que estavam profetizando, dizendo: não vai acontecer nada, há paz, sempre haverá paz, continuará, haverá paz. E quando eles diziam haverá paz, de repente sobreveio a guerra sobre eles, sobreveio a destruição. E hoje é normal, as pessoas falam sobre paz, mais do que nunca na história se ouve falar sobre paz, sobre paz, sobre tratado de paz, sobre intentos de paz, sobre fazer paz, mas o que nós vemos é guerra sobre guerra, é ataques em cima de ataques, é nação contra nação, pessoas se colocando umas contra as outras, pais contra filhos, filhos contra pais, e tudo isso está escrito na palavra do Senhor que iria acontecer, e nós estamos vendo acontecer. Está escrito na palavra do Senhor que viriam pragas, e nós estamos vendo essas pragas se cumprir. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo e vendo uma praga sendo acontecendo nos nossos dias, nos dias da nossa história. Então, nós não sabemos quanto tempo falta para a volta do Senhor, mas eu sei que falta pouco, por causa de tudo que está descrito na palavra do Senhor. Falta muito pouco para que tudo se cumpra. A palavra do Senhor diz que até que a sua palavra fosse pregada a todo povo, nação, raça, tribo, ele não voltaria. Mas hoje em dia nós pregamos aqui, nós estamos aqui pregando e pessoas estão nos ouvindo do outro lado do mundo através da internet. Então a internet está chegando a todos os lugares, a todos os confins da terra. E chegando a internet, está chegando a palavra do Senhor também juntamente com ela. Está chegando a pregação da palavra do Senhor. E quando se cumprir que todos ouvirem que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele tem propósito de salvar a todos, que Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, nesse dia, Ele voltaria. Eu creio, e você também sabe disso, que esse dia está próximo de todos saberem dessa verdade. Então, aprontemo-nos. Vamos colocar óleo nas nossas lamparinas, vamos colocar azeite nas nossas lamparinas, vamos encher a nossa vida de azeite, que é o óleo do Espírito Santo, preparando-nos e estando prontos para o gritar do vigia: eis o noivo. Porque quando o vigia gritar, eis o noivo, quando a trombeta soar, e a trombeta soará anunciando a volta do Senhor, e a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando o anjo do Senhor tocar a trombeta, não haverá mais tempo para colocar azeite nas nossas vidas, não haverá mais tempo para colocar azeite nas nossas lamparinas. O tempo de enchermos as nossas vidas de azeite é agora. O tempo de encher as nossas vidas do Espírito Santo é agora. O tempo de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor é agora. Hoje é o dia, esse é o dia. O dia de hoje, este é o dia de encontrarmos com o Senhor, encontrarmos e devolvermos a nossa vida para o Senhor, entregarmos as nossas vidas ao Senhor e confiarmos única e exclusivamente nele, porque ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo, diz a palavra do Senhor. E esse é o tempo de invocar o nome do Senhor, esse é o tempo de buscar a palavra do Senhor, esse é o tempo de buscar o Senhor. Ainda não se passaram, entre aspas, agora eu vou dizer, os 23 anos de Jeremias. Ainda não se passaram para nós os 23 anos de Jeremias. Para Israel se passou os 23 anos de Jeremias, e quando se cumpriu os 23 anos, Judá foi invadida e foi levada cativa, os seus nobres e os seus de nobres ofício para a Babilônia, e depois foram levados os o restante e muitos foram mortos. Então ainda não se cumpriu, nós não estamos ainda, a trombeta ainda não tocou, mas ela pode tocar hoje, ela pode tocar hoje à noite, nós não sabemos. E se tocar, você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Se você não está preparado para encontrar-se com o Senhor hoje, prepare, entregue a sua vida ao Senhor agora e entregue a sua vida nas mãos dele, confia nele e seja por ele salvo, seja por ele abençoado e receba dele a nova vida, receba dele vestes limpas, vestes alvas, vestes resplandecentes que ele tem para você. porque esse é o dia que se chama pelo nome do Senhor. Hoje é o dia que nós devemos buscar o Senhor. Hoje é o dia que nós devemos encontrarmos com o Senhor. Hoje é o dia que nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele e saber que o mais tudo ele fará, porque ele é fiel e justo para fazer cumprir tudo aquilo que está descrito na sua palavra. E ele manda que nós entreguemos tudo nas suas mãos, para que nós deixemos tudo nas suas mãos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave, e eu vos aliviarei. E dai os seus, né? Dai o seu fardo para mim, que eu carrego. Se o seu fardo está pesado, se está difícil a situação para você, entregue essa situação nas mãos do Senhor e deixa o Senhor conduzir a sua vida, deixa ele tomar esse fardo pesado sobre ele e tomar o fardo das suas mãos e dar a você um fardo leve, um fardo suave, um fardo fácil de carregar, uma vida fácil de suportar, uma vida fácil de viver. Meu irmão e minha irmã, esse é o dia que é o dia que devemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor hoje, confia nele e o mais ele vai fazer. Não faça como o povo de Judá, que esperou, que ficou ouvindo Jeremias durante 23 anos sem se arrepender, sem se voltar para o Senhor. E quando eles menos esperaram, Nabucodonosor invadiu a cidade, levou os cativos e matou-os à espada e fez da cidade uma desolação. Não espere esse dia. Volte-se para o Senhor hoje. Entregue a sua vida ao Senhor hoje. E seja por ele salvo e seja por ele resgatado. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, este é o dia do seu encontro com o Senhor. Esse é o dia de você fazer as pazes com Deus. Esse é o dia de você voltar-se para o Senhor, entregar tudo nas mãos dele e confiar, porque ele está atento a tudo que se diz respeito à sua vida. Nada está passando desapercebido para ele. Ele está vendo tudo, porque ele vê tudo, porque ele é Deus de perto e ele é Deus de longe, diz a sua palavra. E ele está atento a tudo o que está acontecendo com você, tudo que diz respeito à sua vida, ele está atento e ele está vendo. E se tem alguma coisa errada, ele sabe. Se está certo, ele também sabe. Então, tudo ele sabe, ele conhece, porque ele conhece o coração, ele conhece os intentos do coração. A palavra ainda não chegou à boca e o Senhor já conhece o que nós vamos dizer, porque ele sonda os corações, ele conhece os intentos do coração, ele sabe. Antes mesmo que nós falemos alguma coisa, ele já sabe, ele já conhece. Por isso, em nome de Jesus, voltemos hoje para o Senhor e depositemos nele a nossa confiança. Não vamos esperar para beber o cálice da ira do Senhor, porque o cálice da ira do Senhor é amargo e é terrível e é desolador. Não tem quem suporta beber a cálice da ira do Senhor. Então, não queira beber desse cálice, mas beba do cálice da vida oferecida por Jesus, que foi o cálice que ele conquistou para você na cruz do Calvário. Comei do seu corpo e bebei do seu sangue, para que tenhais vida. Aquele que não come do corpo e que não bebe do sangue, não faz parte do reino dele. Mas se você vai bebe come do corpo e bebe do sangue e tem parte no corpo e tem parte no sangue, você faz parte do reino de Deus. Então comei e se fartai para que você possa ir bem em todos os seus dias, em todo o seu proceder, em toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor repouse sobre você e que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida para fazer justiça e trazer bênção sobre você e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa vontade do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém.